todos eles me ouçam agora. Se faz a luz, deitado em berço não tão esplêndido quanto quer. Foi escolhido a dedo, alimentado a fé. Seus pés pequenos crescerão, seus atos descerão, seus destinos, meninos, são nossa ressurreição. Obras divinas que portam sonhos e sinas, a nova chance de uma correção, limpeza das latrinas. Um suspiro em meio ao caos, sementes de maus ou bons caminhos. Meninos gostam de meninas, meninos disputam espaço com outros meninos. Donos do mundo e vão cobrar seus inquilinos, né não? Nem todos vencerão, o pódio não é grande o bastante e poucos podem pisar nesse chão. Então eles se armarão, se encherão de vida ou de morte, os com menos sorte cairão. Hoje eu falo de vida, pra que a vida seja os meninos e meninos sejam bikes nas avenidas. Tantos meninos vêm, tantos meninos vão, tantos meninos têm, tantos meninos não, tantos meninos sem, tantos meninos são a esperança desse mundo sem noção, irmão. Tantos meninos vêm, tantos meninos vão, tantos meninos têm, tantos meninos não, tantos meninos sem, tantos meninos são a esperança desse mundo sem noção. Tem direito à infância, vivendo na ignorância. Desde cedo lhe tiraram o direito de ser criança. Vivendo então no farol, seja na chuva ou no sol. Não teve oportunidade, não sabe o que é futebol. Se divertir, milagre, função dos malabares. Cresceu se acostumando em vielas e bares. Habitat normal, vive os seus genitores. Traficante, ladrões, que são seus professores. Sua formação, ninguém sabe como será o seu fim. Certeza absoluta, pode ser bem ruim. Queria deixar essa vida, não encontrou a saída. Com certeza mais tarde, outra noite perdida. Alucinado, drogado, menino, anda assustado. Não sabe do seu futuro, triste foi seu passado. Não frequentou a escola, não sabe nem escrever. Na minha reflexão, meninos vão falecer. Tantos meninos vêm, tantos meninos vão, tantos meninos têm, tantos meninos não, tantos meninos sem, tantos meninos são a esperança desse mundo sem noção, irmão. Tantos meninos vêm, tantos meninos vão, tantos meninos têm, tantos meninos não, tantos meninos sem, tantos meninos são a esperança desse mundo sem noção. De 12 horas, menos de 12 anos. Pra pôr 12 mola no pé de 50 mil manos. Dezenas não, centenas não, milhares que vão suando pra alimentar a demanda dos paquitão que tão montando império com sofrimento alheio. Cifrão pra quem explora e ameaça sem receio. Não dão a mínima pra quem não tem mais esperança. E apaga o brilho de quem ainda sonha com recreio em vão. Sem bolacha na lancheira, irmão. Sem brincadeira, sem rolemã na ladeira. Missão, descrição, esquecer o mundo e trabalhar. Sabe que tá fazendo um sapato que ele próprio nunca vai usar. Soldadinho de chumbo em seu posto, odeia 1 milhão de pessoas que nunca sequer viu o rosto. A seu gosto, se matar parece o melhor a fazer. Impossível, quem não vive não pode morrer.